três grandes com três grandes vitórias. Federer é o primeiro vencedor da ATP 2011. Paulo Gonçalves já não está na prova do Dakar. Essas e outras notícias dentro de alguns instantes na emissão de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Olá! Começa bem isto, como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Escolho eu. Sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 13 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Desporto Antena. Iniciamos hoje com a notícia que está a marcar o dia no desporto português, a desistência de Paulo Gonçalves do Dakar 2011. O português teve uma queda nesta 8ª etapa e mais tarde soube-se que fraturou a clavícula. Por este mesmo motivo, o piloto português vai ter de desistir. A participação portuguesa fica agora reduzida nas motorizadas a Rubén Faria e Hélder Rodrigues, em 5º e 4º lugares da geral, respectivamente. Quanto aos automóveis, não há grandes novidades. Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz seguem na frente. Carlos Sainz tem mais 1 minuto e 23 segundos do que o herdeiro da família real do Qatar. Agora sim, o futebol abriu em grande a 15ª jornada da Liga Zone Sagres. Na passada sexta-feira, dia 7, às 8h15 da noite, juntaram-se em Portimão as equipas do Portimonense e do Vitória de Setúbal. Portimonense, que à volta para esta jornada era penúltimo classificado e continua a sê-lo, a equipa do Portimonense perdeu por 3-4 frente aos Sadinos. A primeira equipa a marcar foi mesmo o Vitória de Setúbal, através da marca de grande penalidade por Cláudio Pitbull, aos 16 minutos. Lito empatou para os portimonenses aos 29 e Pires deu alguma esperança aos algarvios ao fazer o 2-1 2 minutos depois. Aos 48 minutos surge o golo do empate. A equipa do Setúbal empatava através de Ney Santos e depois colocava-se novamente em vantagem. João Paulo, aos 52 minutos, faz falta na grande área e é expulso. Pitbull, chamado a marcar, não falhou e fez o 3-2 para o Vitória de Setúbal. Agora a jogar com 10, a equipa do Portimonense teve mais dificuldades. E ao minuto 76, a equipa do Setúbal marcava o 4-2 com um golo de Henrique. Por fim, já no período de descontos, Ricardo Pessoa, através da marca de grande penalidade também, fazia o 3-4 para os portimonenses. O jogo teve vários momentos de perigo, foi muito intenso e foi sem dúvida um grande espetáculo para abrir a 15ª jornada. No sábado, a equipa do Futebol Clube do Porto defrontou o Marítimo. Após a derrota frente ao Nacional na Taça da Liga, o Futebol Clube do Porto precisava de uma vitória e nada melhor do que ter outra vez madeirenses como adversários. Mas agora era para o campeonato e o espírito é outro. O Porto tem muitos pontos de vantagem sobre o segundo classificado. E entrou tranquilamente, vencendo por 4-1 a equipa do Marítimo, que, só por acaso, já havia jogado na passada semana, também na Taça da Liga, frente ao segundo classificado. As coisas são mesmo assim. O Futebol Clube do Porto entrou a vencer com Guarín aos 37 minutos e aos 60, Hulk fazia o 2-0 para os portistas. A equipa do Dragão ainda apanhou um susto quando Baba, aos 71 minutos, reduziu para os maritimistas, mas logo o Freddy Guarín, que bisava nesta noite, fazia o 3-1, 4 minutos depois, portanto, aos 75. A equipa do Marítimo via mais um gol entrar na sua baliza através de Rodrigues, aos 80 minutos. A equipa do Futebol Clube do Porto venceu assim por 4-1 o Marítimo. O Sporting teve uma vitória mais suada, mas igualmente bem conseguida, 2-1 frente ao Sporting de Braga. A equipa do Sporting, aliás, o jogo teve 3 golos em menos de 10 minutos. Diogo Salomão, com um golo espetacular, foi o primeiro a abrir o ativo no estádio do Alvalade 21, aos 11 minutos. Jaime Valdez, aos 13, fazia o 2-0 para a equipa do Sporting. E Paulo César, aos 17, reduzia para o Sporting de Braga. Jogo muito tático e sem grandes oportunidades. O jogo acabou mesmo por ficar assim em 2-1, com o resultado definido aos 17 minutos da primeira parte. Uma vitória tranquila teve também a equipa do Benfica, que venceu o quarto classificado, a União de Leiria. A jogar no Magalhães Pessoa, a equipa do Benfica deu 3 golos de resposta aos da casa. O primeiro gol surgiu aos 27 minutos por Javier Saviola e a equipa do Benfica só voltaria a marcar aos 81 por intermédio de Gaetan. Já em tempo de compensação, Cardoso também deixou um sorriso na cara dos adeptos ao fazer o 3-0 para a equipa do Benfica. Assim sendo, completou-se ontem mais uma jornada, 15ª, e é a última da primeira volta. Vamos aos resultados em geral. Portimonense 3, Vitória de Setúbal 4, Futebol Clube do Porto 4, Marítimo 1, Sporting 2, Sporting de Braga 1, Rio Ave 0, Olhanense 1, Nacional 0, Beira-Mar 0, Guimarães 2, aliás, Guimarães 1, Naval 2, União de Leiria 0, Benfica 3 e Académica 0, Passos de Ferreira 0. O Porto em primeiro com 41 pontos, o Benfica em segundo com menos 8, 33. O terceiro é a equipa do Sporting de Portugal com 28 pontos. E se o campeonato acabasse agora, os que desciam era a equipa do Portimonense com 9 pontos em 15º lugar e a Naval 1º de Maio com apenas 8 pontos em 15 jogos realizados. Vai na 16ª posição. Na Liga Orangina realizou-se a 13ª jornada. O segundo escalão maior do futebol português também viu grandes jogos a acontecerem. Um deles foi a vitória da equipa do Arouca, que assim regressa às vitórias e continua na luta pela subida de divisão, a subida histórica, diga-se, acontecer. Venceram o quarto classificado, o Trofense, por 1-0 a jogar na Trofa, golo de Elvis Babanco. Quanto ao grande jogo, foi mesmo o de ontem à tarde. A equipa do Friamundo empatou 3-3 em casa com o Leixões. A equipa da casa foi primeira a marcar por Oliveira, mas depois viu a equipa adversária, o Leixões, dar a volta no marcador. João Rodrigues, aos 39 e aos 43 minutos, e Tarcísio, aos 47, faziam o 3-1. Aliás, a equipa visitante saiu a vencer para o intervalo, por 2-1, e entrou a marcar por Tarcísio. Então, aos 2 minutos da segunda parte, 3-1. Parecia já um resultado definido, quando, aos 80 minutos, Rui Pedro marcava o 2-3. E, aos 85 minutos, 5 minutos depois, portanto, Filipe Félix fazia o resultado final, 3-3. Vamos aos resultados. Na sexta-feira, Penafiel 2, Gil Vicente 2. No sábado, Belenenses 3, Oliveirense 3. Estoril 0, Feirense 1. E no domingo, Trofense 0, Arouca 1, Aves 2, Santa Clara 1, Friamundo 3, Leixões 3, Fátima 1, Covilhã 1, Varzim 1, Moreirense 1. O primeiro é o Feirense com 24 pontos, segundo, Oliveirense com 21 e terceiro com 18, o Arouca. Atenção, porque o 15º lugar é o Belenenses, que tem 14 pontos, mais 4 que o Fátima, que é o último classificado, com apenas 10 pontos. Na 2ª Divisão, houve 3 4-0s, e o primeiro foi no Derby Madeirense. Na Zona Norte, a equipa londrinha perdeu por 4-0 em casa com o líder, União da Madeira. Hugo Santos aos 7, Gleibson aos 33, Ruben Andrade aos 55, através da marca de grande penalidade, e Vítor Hugo aos 92 minutos foram os autores dos golos que fizeram então a diferença nesta tarde de domingo, que opôs então as equipas madeirenses do Andorinha à União da Madeira. Noutros resultados, Desportivo de Chaves 0, Ponta Solense 0, Lousada 3, Ribeirão 2, Macedo de Cavaleiros 2, Tirsense 1, Vizela 1, Bragança 0, Camacha 2, Faf 2, Caniçal 2, Associação Desportiva Oliveirense 1 e Marítimo 0, aliás, Marítimo B 0, Merlinense 1. Lidera a classificação União da Madeira com 35 pontos, mais 8 que o Tirsense, que se afastou agora do primeiro classificado, aliás, depois da derrota. O Tirsense tem então 27 pontos, o terceiro classificado é o Chaves com 26 pontos. O último classificado é o Ponta Solense com 7 pontos. Na Zona Centro também houve 1-4-0. A equipa da Anadia venceu no Engenheiro Silvio Henrique Cerveira a equipa do Pampilhosa por 4-0. Mas infelizmente não temos connosco os autores dos golos, dos 4 golos desta tarde de domingo. Nos restantes jogos, Boa Vista 2, Esmoriz 2 no sábado, e já no domingo, Coimbrões 1, Gondomar 1, Pombal 2, Elétrico 2, Sertanense 1, Padroense 2, Tondela 0, Sporting de Espinho 2, Torizense 2, Cesarense 0, União da Serra 0, Aliados de Lordelo 1. Lidera o Tondela com 28 pontos e o Sertanense logo em segundo com 27 pontos. Terceiro é a equipa do Padrão da Légua, o Padroense Futebol Clube, com 26 pontos. O Boa Vista vai em quarto lugar com 22 pontos. O último é o Elétrico de Ponte de Açor com apenas 8 pontos. Na Zona Sul também se realizou a 14ª jornada e também um 4-0. A equipa do Pinhal Novense venceu em casa, no Pinhal Novo, o Carregado por 4-0. Mirã bisou nesta partida, o brasileiro marcou aos 3 e aos 43 minutos e fez então o 1 e o 3-0. Pelo caminho, aos 10, João Peixoto fazia o 2-0 e aos 81 minutos, Miguel Soares estabelecia o resultado final para os de Pinhal Novo, 4-0. Atenção, porque o Pinhal Novense vai jogar na próxima eliminatória da Taça de Portugal contra a equipa do Pinhal Novense. Outros resultados: Sporting Farense 2, Mafra 2, Juventude de Évora 1, Madalena 1, Lagoa 1, Atlético 1, Operário 3, Casa Pia 1, Oriental 1, Loulitano 2 e Praiense 1, Real 2. Aliás, e por fim não, porque ainda falta o Torriense 2, Atlético de Reguengos 0. Lidera a equipa do Atlético Clube de Portugal com 30 pontos. Segundo é o Torriense com 27 pontos. E terceiro, o Pinhal Novense com 26. O último é o Praiense com 8 pontos. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. Não perca! Brevemente! Há 2000 anos. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. E é aos pontapés na mágica redondinha que chegamos ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futsal. Jogou-se a 15ª jornada, 15 de 26, diga-se, uma jornada que impôs duras goleadas a algumas equipas. A maior de todas foi imposta pela Fundação Jorge Antunes, que em casa venceu o Futebol Clube de Alpendurada por 12 golos sem resposta. A equipa do Sporting também em casa bateu o último classificado, o Clube Académico do Mogador, por 5-0. E fora, a equipa do Sporting do Benfica, que lidera a competição, venceu com 10 golos sem resposta o Vitória dos Olivais. A equipa da casa perde assim, então, de uma forma pesada este jogo. Ainda houve outros jogos. Fundão 3, Instituto Dom João V 4, Módicos 3, Grupo Esportivo de Boticas também 3, Rio Ave 3, Associação de Moradores de Santo António de Cavaleiros 7 e Freixeiro 3, Belenenses 7. A equipa do Benfica lidera a prova, como disse, com 41 pontos, segundo os Sporting e Belenenses, ambos com 38 pontos. O Mogador é o último de longe, com apenas 1 ponto. Na 2ª Divisão Série A, jogou-se a 11ª jornada. Junqueira 2, Futebol Clube da Foz 7, Braga 8, Farlab 3, Bom Pastor 3, Boa Vista 8, Nogueiró 2, Chaves Futsal também 2, Covão do Lobo 2, Póvoa Futsal 7, Lamas Futsal 4, Lameirinhas 5 e Viseu Futsal 2001 2. Académica de Coimbra 3. Foi o grande jogo desta 2ª Divisão de Série A, já que as duas equipas partiam para a 11ª jornada empatadas. Ora, com esta vitória da Académica, sobem eles para o segundo lugar. O primeiro é a equipa do Braga com 25 pontos. A Académica tem 23 em segundo lugar. E o Viseu Futsal 2001 é o terceiro, com 20 pontos. O Bom Pastor tem 7 pontos. Na Série B, e para fechar o Futsal, Boa Esperança 3, Dramático de Cascais 5, São João 3 e Operário 5, resultado igual. E resultado também igual a registar-se com o Lolitano Vila Verde, mas aqui em casa, Lolitano 5, Vila Verde 3. Amarense 2, Sport Lisboa e Olivais 3, Loures 5, Albufeira Futsal 3, CPCD 4, Os Independentes 1, Leões de Porto Salvo 6, os Torpedos 2. O jogo que opôs o CPCD e os Independentes é o jogo da jornada, pelo empate, o primeiro empate que a equipa dos Independentes consegue. Ou, aliás, o primeiro ponto, já que até à 10ª jornada os Independentes só contavam com derrotas. A contrastar com a equipa do Leões de Porto Salvo, que lidera a prova com 33 pontos e só vitórias. À 11ª jornada, a equipa do Leões de Porto Salvo não conheceu sequer o sabor do empate, quanto mais o sabor da derrota. O Sport Lisboa e Olivais é segundo, com 26 pontos. O terceiro é o Loures, com 23. Os Independentes, então, como referi, é o último lugar, o 14º último lugar, com apenas um ponto conquistado, então, este fim de semana, frente à equipa do CPCD por 4-4. Regressamos ao futebol, mas agora à escala internacional e competição por países. Ora, falamos então de Taça Asiática, prova que temos vindo a acompanhar desde que se iniciou na passada sexta-feira. Já tinha dito que a equipa do Qatar se saiu a perder por 2-0 frente ao Uzbequistão. Ora, tinha-lhe também que o China Kuwait realizava-se às 13h30 de sábado, acabou também em 2-0 e novamente os minutos 59 e 67 a serem decisivos. A equipa da China venceu com um golo de Zhang Linpeng aos 59 minutos e Dan Zhuoqiang aos 67 minutos. No domingo estrearam-se as equipas da Arábia Saudita, que jogou frente à Síria, e a equipa do Jordânia, que se estreou a jogar contra o Japão. Ora, a equipa do treinador José Peseiro não esteve muito bem no encontro, perdeu por 2-1. Abdelrazak Al-Hussein foi a figura de jogo ao marcar os dois golos dos sírios, o segundo aos 62 minutos. Antes de 2 minutos, a equipa de José Peseiro tinha marcado o golo do empate 1-1 por Taizir Al-Yassin. Mas logo depois, como disse, Abdelrazak Al-Hussein voltava a colocar a equipa síria em vantagem. 2-1 foi o resultado final para os sírios, o golo tinha marcado aos 62 minutos. No outro jogo, Jordânia e Japão empataram. Assim, no grupo B, a equipa que lidera é a Síria, com 3 pontos. Aliás, 3 pontos, estando para a Síria. 1 ponto para a Jordânia e para o Japão. 0 para a Arábia Saudita. No grupo A, o Uzbequistão tem 3 pontos, tantos quanto a China. Com 0 pontos estão as equipas do Uzbequistão e do Kuwait, que perderam ambas pelo mesmo diferencial, 2-0. No passado sábado, realizou-se a final do ATP de Doha. O primeiro torneio de 2011 foi assim finalizado com a vitória do suíço Roger Federer sobre o russo Nikolai Davidenko. Davidenko havia batido nas meias finais Rafael Nadal por 2-0, foi assim o resultado final. No sábado teve mais dificuldades e não conseguiu sequer vencer o suíço número 2 do ATP World Tour. O número 22 ainda fez frente a Roger Federer, mas foi este que acabou por levar a melhores, vencendo também por 2-0 o encontro. O primeiro set acabou em 6-3 e o segundo em 6-4, com Nikolai Davidenko a oferecer uma maior resistência às investidas do suíço. Roger Federer é, assim então, o primeiro vencedor de 2011 do torneio, de um torneio ATP. Também acabou em Perth, na Austrália, a Taça Hopman, que, na final, opôs americanos e belgas. Ora, nos encontros a solo, Bethany Metek perdeu com a belga Justine Henin, que, como já aqui referido, ficou no lugar da sérvia Ana Ivanovic, que, então, por lesão no cotovelo, acabou por sair, acabou por ter de desistir da prova. Mas, na final, então, a belga Justine Henin venceu nos parciais de 7-6, com recurso a tie-break, e 6-3, norte-americana, Bethany Metek. Mas John Isner venceu Ruben Bemelmalt, aliás, Bemelmalt. John Isner venceu pelos parciais de 6-3 e 6-4, e desta forma só na contrapaz é que se encontrou o vencedor do torneio. Ora, os vencedores foram precisamente, foi precisamente a dupla norte-americana, com os parciais de 6-3 e 6-1, de John Isner e Bethany Metek, frente à tenista Justine Henin e o tenista Ruben Bemelmalt. É a sexta vitória dos norte-americanos nesta Taça Hopman. Para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, deixe-me apenas dizer-lhe que José Mourinho recebeu a distinção pela FIFA de melhor treinador do mundo de 2010. Acompanhado este prémio também o de Lionel Messi, que novamente foi considerado como o melhor jogador do mundo deste ano de 2010 que findou. E Marta, a jogadora de futebol feminino, foi também, novamente e pela quinta vez, recebeu também a distinção da melhor jogadora do mundo de futebol feminino. Ora, é desta forma então que fechamos as portas de hoje do Desporto Antena. Amanhã voltam-se a abrir às 8 da noite para mais desporto. Fique bem, boa noite e até amanhã.